CV Mais. Muito bem, você ligar com a CV Mais, deixa eu dar uma dica pra você. Vem aí, Pedalada do Bem Paraíba. Pessoal, pode ir se preparando porque o maior passeio ciclístico do Brasil já tem data confirmada. Pedalada do Bem 2022, dia 15 de maio, em Teresina. Um evento realizado pelo Armazém Paraíba e feito para todo mundo. Participe com toda a família e viva uma experiência única. Todas as informações e cobertura do evento você acompanha aqui na Cidade Verde. Transmissora oficial da Pedalada do Bem. É no dia 15 de maio, então fique ligado que vem muitas novidades por aí, tá? Em breve teremos o lançamento, abertura das inscrições e muitas surpresas para você. Siga @ Pedalada do Bem Oficial nas redes sociais e fique por dentro do conteúdo exclusivo. Pedalada do Bem 2022. Bora pedalar? Você vai comigo? Descubra o conforto e a potência oferecidos pelo Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid Inscription Expression. Uma expressão do estilo da cidade, onde inovações que facilitam sua vida se encontram com um design contemporâneo para criar uma imagem imponente. Volvo XC40 híbrido de plug-in potente e compacto, concebido para uma vida mais sustentável. Um carro com essência de elegância refinada e do luxo consciente, pensados para que se mova pelo mundo da melhor forma possível. Lagom Volvo. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Aham. CV Mais. Aham. Aham. Tem campeonato piauiense de futebol na TV Cidade Verde. Olha a chance perigosa. São 8 times em uma missão. Levar o troféu. A emoção está de volta com o campeonato piauiense de futebol. Aqui na TV Cidade Verde. Oferecimento Jardins Leste 2. More no que é seu em 2022. Muito bem, corrigindo, Francis Souza por aqui, tá, gente? Tô com você no som da CV Mais, a gente é muito mais você. Vai mandando a sua mensagem no nosso zap 86999270740. Aproveita pra me contar aí como tá a sua tarde. O que você tá fazendo de bom agora, curtindo a CV Mais? Tá em casa, tá no trânsito, tá no trabalho? O que você tá fazendo? Me conta, quero saber tudo. Nosso zap zap, você já sabe, 86999270740. Lembrando que você pode também se ligar na nossa programação no site cvmais.com. Juntos e misturados, é sempre um grande prazer ter você ligado com a nossa programação. Então vem nesse clima que eu vou estar com você fazendo a festa, sendo a sua melhor companhia nesta tarde de quarta-feira, 6 de abril do ano de 2022, tá? Vai pedindo música, mandando um abraço, fica à vontade, será um grande prazer estar com você. Enquanto isso, você topa curtir aquele pagodinho gostoso ao som do Dilcinho? Agora são 4h40. Eu achei que eu tinha maturidade pra isso, eu não tenho nenhuma. 11 e pouquinho, te pego na sua casa, eu já tô indo, se arruma. Nós dois suados na cama conversando sobre vida, sem falar de amor e beijo no rosto na despedida. Agimos com a maior frieza do mundo e achei até que eu tava entendendo errado. Trai nosso combinado. Era pra ser só mais um rolê de boa, mas quando rola química a noite voa. Sem falar de amor e beijo no rosto na dia.

amor não vai, não vai chegar ao fim. Eu confesso, não sei onde foi que eu errei, que vivo assim. Tanto amor que eu te dei, nunca imaginei que chegasse ao fim. Adeus, nunca mais, vai amor e traz ela de volta pra mim. Você sabe que eu te amei demais e meu amor será pra sempre. Os carinhos que você me deu, não esquecerei jamais. Você sabe que eu te amo demais, quero ter você pra sempre. A saudade que você me faz, faz ficar assim. Querer você pra mim. Onde é que eu estou? Você está na melhor. Você sabe, né? Só pode ser a sua. Se vê mais. E pronto. Deixa eu dar uma dica para você ligar com a CV+, hein? A Faculdade 7 tem uma plataforma digital moderna, onde oferece o sistema modulado de ensino do Brasil. Você vai até a faculdade uma vez ao mês, de quinta a domingo, o restante do mês através das metodologias ativas. Com isso, desenvolve projetos inovadores, como sala de aula invertida, e tem muito mais coisa para você, né? Além de diversos nivelamentos, na área que escolheu. Solicite agora mesmo o seu processo seletivo. Novo curso Medicina, na modalidade semestral tradicional. Quer saber mais? Entre em contato. 3025-2647. 3025-2647. Super dica para você da Faculdade 7. Todos os dias damos passos pioneiros na jornada para entregar uma experiência de condução autônoma e segura para você. Conheça o Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid T8 Inscription Expression. Um nível elevado de refinamento, elegante e harmonioso. O novo Volvo XC60 com motorização híbrida está agora mais potente. O carro seguro para todos os momentos da sua família. Descubra os nossos automóveis 100% elétricos e híbridos plug-in. Lagon Volvo, o nosso futuro é elétrico. Desfrute da energia limpa. No trânsito, sua responsabilidade salva. Odontologia é na Faculdade 7. Horários flexíveis que possibilitam trabalho e estudo. Clínica odontológica inovadora para práticas. Laboratórios de ponta com tudo que há de mais moderno. E uma equipe de professores, doutores de excelência para formar os melhores profissionais de saúde bucal do país. Vestibular em breve, pré-inscrições abertas. WhatsApp 86994540124. Faculdade 7, venha! CV Mais FM. A gente quer! Eu quero a melhor música! E já chegou! CV Mais! Tarde Máxima, oferecimento. Faculdade 7, é muito mais que tecnologia. Odonto Company, bairro Vale Quem Tem. Sorria que dá! Olha eu por aqui, povo querido! Ótima tarde pra você com a Rádio CV+. Tô por aqui, viu? Muito obrigado você que já tá chegando, já tá mandando a sua mensagem. Eu estou ansiosíssimo pra ler a sua. Então manda aí pro nosso WhatsApp, 86999-270740. É o zap aqui da CV+. Fala comigo, bebê! 86999-270740. Deixa eu mandar um boa tarde especial pra Vera, da Nova Alegria. Isso, Vera. Boa tarde pra você, minha querida. Tá pedindo essa música, eu amo de paixão, viu, Vera? Marília, a Marília Mendonça é inesquecível, como sempre, junto com o Tairone. Eu vou tocar já pra você, tá, querida? Um beijo no seu coração e obrigado pela companhia. Deixa eu ver quem mais tá chegando por aqui. Tem o Laércio. Oi, Laércio, tudo bem, meu primo rico? Tá ligado com a CV Mais? No trânsito também. Tá nos dando essa moral, essa carona. Forte abraço pra você. Deixa eu ver quem mais tá chegando. Oi, Francis, lembra de mim? Lembro sim. Meu amigo Josias tá no trabalho, ele é mecânico e tá ligado com a CV Mais lá no volume topado. Tá tremendo as telhas e a vizinhança, né, meu amigo velho? Um abraço pra você, tá? Forte abraço de verdade. O Kelson. Oi, Francis, manda um beijo pra minha filha. Ela se chama Rosângela. Beijo, tá, Rosângela? Tá ligada com a CV Mais também? Tá chegando alguns áudios, já vou colocar todos no ar, tá? Tá lentinho aqui o nosso sistema, mas já eu vou colocar você no ar pra falar comigo aqui na CV Mais. Enquanto isso, vamos ouvir música. Tá chegando agora no som da CV Mais? Essa daqui, ó. Henrique e Juliano, Culpados. Duas da manhã e eu com alguém em outro quarto. Você nem ligou e nem notou nada de errado. Eu fiz tudo na sua cara. Eu saí perfumado, arrumado e você nada. Nem perguntou com quem eu tava, nem que horas eu voltava. Tudo que eu fui fazer, eu queria com você. Quem traiu ou quem deixou abandonar? Quem não cuidou ou quem precisa de cuidado? Quem foi frio ou quem foi fraco? Quem tá mais errado? Quem traiu ou quem deixou abandonar? Quem não cuidou ou quem precisa de cuidado? Nessa história, qual dos dois é mais culpado? Eu fiz tudo na sua cara. Eu saí perfumado, arrumado e você nada. Nem perguntou com quem eu tava, nem que horas eu voltava. Tudo que eu fui fazer, eu queria com você. Quem tá mais errado? Quem traiu ou quem deixou abandonado? Quem não cuidou ou quem precisa de cuidado? Quem foi frio ou quem foi fraco? Quem tá mais errado? Quem traiu ou quem deixou abandonado? Quem não cuidou ou quem precisa de cuidado? Nessa história, qual dos dois é mais culpado? Nessa história, qual dos dois é mais culpado? Cê sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo. Cê sabe que vai tá o tempo todo correndo perigo. Gosta ali pegando fogo e te amando. Se ela ligar, largo tudo e vou voando. Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado. Vivendo o futuro, esperando volta pra mim do passado. Gosta ali pegando fogo e te amando. Se ela ligar, largo tudo. Não quero te ver chorar. Por isso não espero que eu não possa dar. Vem, cê tá preparada pra enxugar meu choro? Quando eu souber que ela dormiu com outro, me ajuda, faz-me feito. Tira aquele trenzão gostoso do meu. Vem. Cê tá preparada pra enxugar meu choro? Quando eu souber que ela dormiu com outro,

Eu escrevi te amo. Depois dessa mensagem apagada, só me resta ir pro intervalo comercial. Já já eu tô de volta. Agora 5:05. É mais quente. Rádio CV Mais. Quente. Te incendeia. Atenção, atenção, motoristas de aplicativo e passageiros. Chegou o Top, aplicativo de mobilidade genuinamente piauiense. É a grande oportunidade de você faturar mais nas suas corridas e você, passageiro, economizar. Chegou com tudo. O aplicativo Top se torna melhor que os concorrentes. Mas, por ser mais seguro, você tem muito mais segurança e ainda fatura muito mais. Quer saber mais? Além de preço justo, não tem dinâmica. Você, passageiro, está economizando e você, motorista, ganha mais. Baixe agora mesmo e seja motorista, o Top, o seu novo aplicativo de mobilidade. Ande com segurança e preço justo em Teresina e Timon. Disponível para Android e iOS. Se liga nessa, hein? Para você que dirige na cidade, agilidade e conforto são essenciais. E nada melhor do que um carro com dimensões ideais para estacionar em vagas pequenas sem perder a robustez. O Fiat Mobi é a versão ideal para você que busca praticidade no seu dia a dia. E mais, brutalmente econômico. O motor possui uma excelente relação peso-potência que garante agilidade e respostas mais rápidas. Tudo o que você precisa para rodar mais e gastar menos. Descubra cada detalhe do Fiat Mobi. Gelta Fiat. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Previsão do tempo. Rádio CV Mais. Durante todo o dia, pancadas de muita música no seu rádio. Aqui, a temperatura é mínima pra tristeza e máxima pro alto astral. E eu já tava bem. Tá nessa malvada. Rajadas de boa música. Precipitação de sucessos 100%. Sábado e domingo eu sou seu. Eu juro nunca mais olho na sua cara. O problema é que eu vejo de olho fechado. Porra. Só as melhores. CV Mais. O clima perfeito. Rádio CV Mais. Pra resolver, pra descomplicar, pra atender você quando você precisar. Sabe tudo do seu crédito, precisou, é só chamar. Atendente virtual do Credit Shop. Chama Ana que ela atende. Chama Ana que ela entende tudo do seu Credit Shop. Chama Ana que ela atende. Chama Ana que ela entende tudo do seu Credit Shop. Chama Ana. Precisa falar do seu crédito? Chama Ana. 864020-1234 no WhatsApp. Chama Ana. Pedalada do Dia 15 de maio em Teresina. Vamos nos encontrar no maior passeio ciclístico do Brasil. Pedalada do Bem 2022. Um evento social para reunir a família e fazer o bem a toda a comunidade. Siga Pedalada do Bem Oficial nas redes sociais e fique por dentro. Pedalada do Bem 2022 vem com tudo. Realização: Armazém Paraíba. Pedalada do Bem Teresina. Já voltamos aqui na CV Mais. E eu já estou de volta no seu finalzinho de tarde com a CV Mais. Agora 5:08, é aquela hora da minha comadre colocar a cadeira do lado de fora, né? Só cuidado com as coisas, do jeito que tá, mas é aquele momento que a gente senta na calçada, bate um papo, né? Troca uma ideia, muita gente no trânsito depois daquele dia corrido, cansativo, a gente relaxa um pouquinho ouvindo a CV Mais, vai batendo um papo, não é isso? Não é desse jeito? Então vai mandando sua mensagem, bata um papo comigo agora, no 86999270740. Deixa eu mandar um abraço para esses ouvintes maravilhosos. Não à toa, como eu sempre digo, a CV Mais tem os melhores ouvintes do mundo. E quem já tá por aqui mandando um abraço para todo mundo é o meu amigo motorista de aplicativo, o Lorenzo. Ô Lorenzo, tá tudo certo, né, Lorenzo? Tá ligado com a gente na Frei Serafim? Tá indo aí buscar mais um passageiro levando a CV Mais de carona. Abraço para você, meu primo rico. Um abraço também aqui para Eleonora, que tá em casa. Diz que já cuidando nos afazeres do jantar, mas curtindo a CV Mais, e eu fico muito feliz em atender ela agora com a música do Mastruz com Leite, A Praia. 5:09, meu povo querido. Até 7 da noite tem Francis Souza aqui na CV Mais. Aquele ventinho na bunda. Simbora, Mastruz! Na, na, na, na, na, na, na, na.

pra fazer aquelas coisas, pegada de vaqueira que te deixa louca. Não lembra da gente no quarto tirando a roupa, e cê vai querer o meu beijo na boca. Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas, pegada de vaqueira que te deixa louca. Pegada de vaqueira é diferente. Fala pra mim, fala pra mim. Se vai rolar, que eu tô afim. Eita! Olha eu por aqui, como é que tá você? Como é que tá o seu finalzinho de tarde com a CV+? Você tá de boa? Tá de bem com a vida? Eu espero do fundo do meu coração que você esteja aproveitando a minha companhia. Eu estou feliz de poder estar com você, tá? Nem todos os dias são fáceis, mas às vezes, até nos dias mais difíceis, a gente tem que dar um sorriso e acreditar que vai ficar tudo bem, não é isso? Olha, deixa eu mandar um abraço e agradecer o carinho aqui da Monique. Oi, Monique, boa tarde pra você. Boa tarde também pra Elza, tá ligada com a gente, no povoado Piranhas, município de Timon. Um abraço também pra Janaína, tá nos acompanhando pelo aplicativo. Forte abraço pra você. Um abraço pro Elton, que tá dentro do carro, tá levando a CV+ de carona. Que coisa boa, meu querido. Que Deus lhe acompanhe sempre. Um abraço também pro Josias. O Josias, que tem um ponto de espetinho, né? No Promorá, tá lá, já preparando o espetinho e curtindo a CV+. Melhor companhia não tem, hein? Um abraço também pro Luan. Ô, Luan, tudo bem? Luan tá ligado com a gente no bairro Pissarreira. Deixa eu ver quem mais tá aqui. O Kelson. Oi, Franço, manda um abraço pra mim. Um abraço, Kelson. Meu primo rico, bem novinho. Ele pediu a música aqui da Marília Mendonça, oferecendo pra sua esposa, a Kelly, que é fã da Marília. Eu também sou fã, não tem como não ser, né? Vamos curtir juntos, então? Vai mandando mensagem que eu vou mandando seu abraço. Tá errado, hoje deveria ser feriado. O comércio era pra tá fechado, o sol não devia ter saído, porque todo mundo tá sorrindo, enquanto a gente tá se despedindo. Se soubessem o que eu tô sentindo, era paralisação geral. Quando a gente tava junto era bonito demais. Dos amigos, elogio, torcida dos seus pais. Agora você vai embora, e quem fica é sempre quem chora. Deprê, luto absoluto, sem beber, sem comer. Minha doença é grave, eu sinto falta de você. É um sofrimento raro, preciso de atestado. Foi traumático. Término traumático. Quando a gente tava junto era bonito demais. Dos amigos, elogio, torcida dos seus pais. Agora você vai embora, e quem fica é sempre quem chora. Chegou o Blue Link, o serviço de carro conectado da Hyundai. Agora, seu novo Hyundai pode ser controlado de qualquer lugar. Com ele, seu carro fica ainda mais inteligente, disponibilizando alertas, assistência 24 horas para emergências, rastreamento e imobilização do veículo em caso de furto, roubo, diagnósticos e muito mais. Tudo para trazer comodidade, segurança e toda a proteção que você e as pessoas que você ama merecem. Blue Link, agora é o seu carro que cuida de você. Green City Hyundai. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Pedalada do bem, Teresina. Dia 15 de maio em Teresina. Vamos nos encontrar no maior passeio ciclístico do Brasil. Pedalada do Bem 2022. Um evento social para reunir a família e fazer o bem a toda a comunidade. Siga Pedalada do Bem Oficial nas redes sociais e fique por dentro. Pedalada do Bem 2022 vem com tudo. Realização: Armazém Paraíba. Pedalada do Bem, Teresina. Bom, aqui na rádio. Muita música boa. Só musicão sempre. Rádio CV Mais. Atenção motoristas de aplicativo e passageiros. Chegou o Top, o aplicativo de mobilidade genuinamente daqui. É a grande oportunidade de você faturar mais nas suas corridas e você passageiro economizar. Chegamos com tudo. O aplicativo Top se torna melhor que os concorrentes e internacional por ser mais seguro e você faturar mais. Preço justo, não tem dinâmica. Você passageiro sai economizando e você motorista ganhando mais. Baixe agora e venha ser o motorista ao Top. Disponível para Android e iOS. Chegou a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Odonto Company Vale Quem Tem. Agora mais próxima de você. Aparelhos, próteses, implantes, canal, lentes de contato e harmonização facial é na Odonto Company Vale Quem Tem. Agende sua avaliação. 3222-6029. Nunca foi tão fácil sorrir. Avenida Professor Hugo Bastos, 5902, Vale Quem Tem. Odonto Company, vale quem tem. Aqui você acha as melhores músicas. É música. É CV Mais. A música que eu quero ouvir. Eu gosto disso. Já tá tocando. Fique por dentro. CV Mais Notícia. Muito bem, pra você que tá ligado com a CV Mais, deixa eu falar pra você, trazendo pra você destaques direto da redação do CidadeVerde.com, o Piauí Conectado 24 horas. A BR-222, que dá acesso à Batalha, a 166 quilômetros de Teresina, está interditada desde as 7 da manhã desta quarta-feira, dia 6, após o Rio dos Matos atingir o nível máximo. Segundo informou a Polícia Rodoviária Federal, o rio ultrapassou a cota de inundação e transbordou sobre a ponte do rio devido às fortes chuvas. Agentes da PRF Piauí fazem a interdição total para o trânsito de automóveis. Mais informações no CidadeVerde.com. Tarde, tarde máxima. Máxima. Meu, falando de amor. Coladinho, coladinho. Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez. Cada um pro seu lado, agora somos seis. E quem vai se render em nome desse amor? E fazer de conta que ninguém errou e nada acabou. Começando outra vez, passando a borracha no que já passou. Remédio pra desprezo é cama para os corações divididos, pra todo casal que se ama e amores mal resolvidos. É a cura dos apaixonados que estão com orgulho ferido, dormindo em quartos separados, sofrendo com tempo perdido.

das coisas. Melhor nem se apegar. Posso não tá mais aqui quando acordar. Te avisei, não sou flor que se cheira, mas essa abelha é teimosa. Me cheira e ainda me beija com essa boca gostosa. Aí o motivo do meu abalo emocional. Fico ou não fico, vou ou não vou, é lance ou amor. E aí chegou pousando na minha revoada. Freou minha boca que era acelerada. Ela é porrada, ou baixinha invocada. Chegou pousando na minha revoada. Freou minha boca que era acelerada. Ela é porrada, ou baixinha invocada. Conseguiu tirar mel de onde ninguém tirava. Pensei, vou dar o golpinho que levei. Tentei roubar o coração de uma ladra, dona da lei. Eu não queria te amar, te amei. Eu não queria me entregar, me entreguei. Eu não queria me jogar, me joguei. Eu não queria. Tá aí o motivo do meu abalo emocional. Fico ou não fico, vou ou não vou, é lance ou amor. E aí chegou pousando na minha revoada. Freou minha boca que era acelerada. Ela é porrada, ou baixinha invocada. Chegou pousando na minha revoada. Freou minha boca que era acelerada. Ela é porrada, ou baixinha invocada. Chegou pousando na minha revoada. Freou minha boca que era acelerada. Santana por aqui, cantando a Abalo Emocional no Sou da Cifra e Mais. Olha eu aqui, bebê! Agora 5h36, vai mandando a sua mensagem pro nosso zap zap 86999-270740. 86999-270740. Manda a sua mensagem, me conta aí o clima do seu finalzinho de tarde com a Cifra e Mais. Por onde é que você anda? O que você tá fazendo de bom? Ligado com a nossa programação? Deixa eu mandar um abraço especial para o grande Francisco da localidade Trempes, município de Buriti dos Montes. Tá ligado com a gente? Olha, meu primo, um abraço para você, tá? Tá pedindo música boa. Eu gosto dessas músicas que você pediu aqui, viu, meu querido? Vou tocar já já aqui na CV+. A minha querida Raquel Santos de Campo Maior também tá dando a da graça. Ô, Raquelzinha do meu coração, um beijo para você. Uma excelente quarta-feira, combinado? Um abraço também pra Lourdes. Oi, Lourdes, tá voltando pra casa já, depois de um dia daqueles, hein, Lourdes? Tá ligado com a CV+? Tá mandando um beijo super carinhoso pro seu esposo, o amor da sua vida, e tá aí do lado dela, né? Conduzindo o veículo e curtindo a CV+ também, que é o Arnaldo. Um abraço, viu, Arnaldo, pra você. Uma ótima quarta-feira também. Um abraço pra Leide. Oi, Leide. Tudo bem, Leide? Ela tá mandando um beijo especial pra sua tia, ligada com a gente, a Dona Maria. Oi, Dona Maria. Um abraço para você, obrigado pela sua audiência. Deixa eu ver quem mais está chegando aqui, os nossos ouvintes, curtindo a tarde mais gostosa de todas na CV+. Tem o Laércio com o Brandão, estão curtindo a CV+. É na borracharia do Gaguinho. Ô, turma boa da borracharia do Gaguinho, no Monte Verde. Abraço para vocês. Um excelente finalzinho de tarde, quase comecinho de noite também, né? Obrigado pela participação. Eu tenho uma participação também da Helena. Oi, Helena, tudo bem? Ela tá em Timon, minha conterrânea. Tá curtindo também a CV+. Que bom que você tá por aqui, viu, Helena? Um beijo no coração da Thaís. Oi, Thaís. Tá no Disseu. Ligado com a CV+. Ela tá pedindo uma música aqui que eu vou tocar agora. Já tá aqui na ponta da agulha. Deixa eu pegar o disco aqui pra colocar. Já coloquei o disco no ponto. Segura aqui, lá vai. Ele, Gustavo Lima. Bloqueado. Ei, coisa boa. Agora 5h38, Brasil. Tô aqui

Tarde Máxima. Oferecimento. Faculdade 7. É muito mais que tecnologia. Odonto Company. Bairro Vale Quem Tem. Sorria que dá. Avisa que o pai tá on, viu, bebê? Até às 7 da noite eu tô com você no som da CV+, porque a gente é muito mais você. Muito prazer pra você que tá chegando agora. Eu sou Francis Souza, é uma grande alegria poder estar com você, compartilhar no seu finalzinho de tarde por aqui. Pra você que tá mandando sua mensagem do nosso WhatsApp, já já eu vou ouvir o seu áudio, vou mandar o seu abraço, pode ficar tranquilo, viu? Demora, mas não tarda. E por aqui eu estou recebendo a visita dele, o maior comedor de carne de sol do norte e nordeste do país. Fontenelle, não tem homem que coma carne de sol mais do que esse homem. O dente dele é tudo afiado. A gente aqui não vê a cor dessa carne. É verdade, ele tá me devendo um quilo dessa carne não sei quantos anos. Acho que nem a gente indo lá em Campo Maior. É verdade. Será? Não, isto é, eu já convidei pra vocês irem lá, vocês que foram tratantes comigo, né? Tem mais, você disse assim, não, vocês não foram pro meu casamento, aí agora mesmo é que eu não vou trazer a carne de sol, tá vendo? A gente deu essa economia no casamento dele lá, pois é. Ele nunca retribuiu essa economia pra gente. É verdade. Tratantes. Não, marcar. O festejo tá chegando lá, em junho. Aí. Não, o festejo é outra coisa. É outro? A gente vai no particular, festejo particular lá na Demir. É verdade, Demir Prime. É, tem até o nome. Tem até o nome, Demir Prime. Rapaz, isso aí. Vocês. Não, e detalhe, você não sabe, Fontenelle. Ele me convidou pra ir lá em Campo Maior, final de semana lá. Aí fui pra lá, fomos cedo pra lá. Aí conversamos, rodamos o Campo Maior todinho de cabo a rabo. No outro dia pra Pedro II. E ele dizendo, ó, nós vamos comer a carne de sol. Traíra. Nós vamos comer a carne de sol. Nós rodamos todinho. Eu comi tudo, menos carne de sol. Lá espetinho de galeta. Comeu do bom e do melhor lá em casa e tá falando mal. Não, tá vendo, eu não tô que é? Dizendo que traíra. Tava ruim. Eu não tô, tava uma delícia. A comida da sua mãe é uma delícia. Mas a carne de sol, que é o que mais me importava. Comida de mamãe, comida de papai. É, mas não pode ter, né? Ainda fala mal. É uma delícia. Mas aí, o convite era carne de sol. Lá nós comemos espetinhos, comemos lá hambúrguer, suco, não sei de quê. Lá pra lá tinha comida, moço. É, não, mas o problema sol... é porque tava no período chuvoso, não tinha sol. Não, aí... Eu acredito, eu tenho fé que eu vejo essa carne de sol um dia na minha vida, viu? É, eu vou, nem que saia a foto, não, ali vai morto, dar certo, pô, vai dar certo. Na mas, vida tudo vai dar certo. Não, enfim, preocupa, não. Depois desse leriado todinho, ele tá aqui me visitando. É meu amigo, sim, cara, depois dessa, de vocês terem feito toda essa abertura, né? Essa apresentação pra mim, diga de passagem amigável, né? Entre aspas. É a vida, né, meu primo? Francis Souza, boa tarde pra você, meu querido. Boa tarde a todos os ouvintes da CV+. Mais. Boa tarde, meu filho. A gente primo é muito rico. Mais você, com né? Com certeza. Rapaz? Você mora nos nossos corações. Que legal. Estamos por aqui hoje, né? Pois é, passa cara. Uma, você uma tá... chuva, uma, não sei como é que é aí. É, comandando aí o Tarde Máximo. Gente, só avisando aí para os ouvintes da CV+, que não é um fim. É um recomeço. É um novo começo, né? Pronto, aí. Então vamos, estamos, rapaz, aí já. Tá dando as palavras. É, viu? Estamos aí já contactando, né? É isso aí, vamos reformular, vai entrar uma equipe legal, uma equipe bacana, a CV+ vai continuar no ar. E já tá aqui no ar com o Francis Souza, e aos poucos a gente vai aí reorganizando a casa, e vamos nessa, vamos começar de novo, a Rádio CV+ vai continuar aí, porque a Rádio CV+, ela é muito mais você, então ela, eita, vai continuar sendo muito mais você, porque essa é a marca registrada da CV+, que é uma rádio pertencente ao grupo Cidade Verde, de comunicação, e vai continuar aí fazendo a vontade popular. É só ter calma, é isso. Eu sei que às vezes o pessoal se irrita e tal, não tá entendendo a situação, mas é isso, gente. Vamos seguir a vida e vai dar tudo certo. Tudo passa, né? É, assim mesmo. As estamos aqui pra isso. Aí, Francisco, da vida, né? Pessoal que não conhece a gente já faz essa parceria lá na Cidade Verde, que é a nossa outra rádio do grupo aqui, né? É. E como não deu pra gente fazer hoje lá, porque o Francisco tava aqui, eu encerrei lá. E veio pra cá. E vim pra cá, porque eu não posso encerrar a tarde sem bater esse papo legal com meu amigo. É sagrado. Você não tá entendendo, é sagrado esse momento aqui. É o momento onde as conversas acontecem. As coisas do povo, porque o povo é o povo. O povo é o povo, né? Aproveitar que o povo também faz parte aqui da CV+, e como faz, né? O povo realmente faz a programação nessa rádio e vai continuar fazendo, gente. Sempre. Vai continuar fazendo, sim, viu? Claro, sim. Pode ter certeza. Inclusive, vocês podem continuar pedindo música, que eu tenho certeza que o Francis Souza tá tocando aí os pedidos musicais, tá colocando o áudio da galera no ar, com né? Com certeza. Francis, cara, hoje eu fiz uma pergunta, né? Você sabe que eu sempre faço uma pergunta pra você e pros ouvintes. É, né? Verdade. Lá na Cidade Verde eu levei a seguinte pergunta pra lá e tô trazendo pra cá agora. Pois pergunte, que eu respondo. Francis, uma pessoa que não deixa você falar ou uma pessoa que não te responde? qual tipo de pessoa que te irrita mais? Por exemplo, você tá ali, só não vai dizer que não deixa você falar não, só vou só concluir que você fala. Fica à vontade. Faça de conta que você tá lá no show da tarde. É, lá, por exemplo, você tá lá no, explicando uma situação, né, fazendo lá seus argumentos e a pessoa fica te interrompendo. Não, mas não sei o que, não, mas não sei, o que. Aí você não consegue concluir o seu raciocínio, né? É o tipo de pessoa que não deixa você falar. Ou então você fala, pergunta, a pessoa não te responde. Ou então aquela pessoa que você manda uma mensagem, ela visualiza e não responde. Rapaz. Qual é o tipo de pessoa que mais te irrita aí dessas duas? Né? Essas duas e mais aquela que fica cutucando. Ah, essa daí é a pior. Rapaz, tem um povo que só fala com a gente cutucando. É, cara. Tem metendo o dedo assim não, no meio tem um pessoal que parece das costelas que da gente. É movido a isso, né? Tá doido. Parece que a gente só escuta eles se estiverem cutucando a gente. É o que fica danado. Cutucando e o batendo. É um tá no cutuque danado. Rapaz, tem um cidadão, gente boa demais, eu gosto demais dele, não vou falar o nome dele. Eu gosto demais dele. Sei, ele mora no seu coração. Moço, mas quando eu vou falar com ele, eu fico assim, uns 2 metros de distância dele. Porque se eu estiver perto dele, eu saio com os ombros tudo roxo. Ave, mano. Ele, rapaz, é a mãozada real. Dando a mãozada. Rapaz, e não sei o quê. Rapaz, tu viu o jogo do Flamengo? Parece aquela história do João Cláudio, quando encontrou aquele político lá no avião. João Cláudio, rapaz. Tu ouviu essa história, né? Batendo nos peitos do João Cláudio. Bicho, é quase do mesmo jeito. Doutor, eu fico agoniado. Rapaz, eu fico coisado. Não, bicho, o cabo dá um agonei, viu? Não, tu é doido. E eu fico mais chateado ainda, que tem um amigo meu ali de uma rádio acolá. É meu amigo demais, eu gosto demais dele. Eu não vou falar o nome dele. Eu não vou falar o nome dele, porque ele é meu amigo demais. Rapaz, mas tem um amigo meu que a gente manda mensagem, tipo assim, a gente vai se atrasar, acontece um imprevisto no trânsito, né? Não perde a oportunidade de falar mal de mim. Não, que é isso? Não é você, não, rapaz. Eu lhe conheço, a cara limpa. Aí eu vou e mando a foto, né, do trânsito. Rapaz, tô no prego aqui, não sei o quê. Aí eu me atraso, aí quando eu chego, ele não deixa nem eu entrar direito no estúdio. Aí fica, rapaz, não me considera, não me respeita, não sei o quê. Aí eu espero ele desabafar, depois que ele conta tudo que ele quer da vida dele. Ele diz, agora olha seu celular, seu WhatsApp. Aí ele, rapaz, não vi a mensagem. Resumindo, é que nem a música lá da Maiara Maraíza. Eu tinha saudade daquele tempo que as minhas mensagens tinham respostas, né? Desse jeito, mas tirando cara, isso... Cara, uma música pra acontece, fazer um argumento contra mim. Rapaz. Não, jamais. É coisas que acontecem na vida, né? Você sabe né? que, cara, eu já lhe disse isso várias vezes. Se nós dois estivéssemos no Big Brother, eu não seria eliminado sem você, rapaz. Se eu fosse eliminado ou você fosse, eu iria junto. Não, o Franço foi eliminado? Não, pois eu peço pra sair. Eita! Eu acho que tu ia pra aquele quartinho lá... Tu acha que o Arthur Aguiar tá no quarto rapaz, secreto lá? Rapaz, tu é doido, tu já pensou, cara, dizer, vou embora, vou mas viajar. Mas já pensou eu indo pra aquele quarto, ficando na casa, falando mal de mim? Porque rapaz, tu já fala mal de mim na minha frente. Rapaz, jamais. Nunca dessa vida. Não ia, não. Ia ser demais, viu, cara? Rapaz, tem a pessoa que manda mensagem aqui. Pessoal da CV Mais também quiser responder, né? O que te irrita mais? A pessoa que não deixa você falar ou a pessoa que não te responde, né? Ou a pessoa que fala cutucando. Cutucando. Você também. Rapaz, demais. Olha, enquanto o povo responde aqui, eu vou tocar a música aqui. E foi pedido aqui do Guilherme. Ele é motorista de aplicativo, ele escuta lá a Cidade Verde e agora migrou aqui pra CV Mais. Eu disse lá, eu digo, olha, eu tô saindo agora, vocês... O Francis Souza não é meu concorrente, não, viu? Não, vocês é agora vão encerrando aqui o programa, aí vocês podem mudar pra lá. Agora... Eu vou ficar aqui até 7 da noite, então eu quero vocês aqui comigo. E ele pediu a música aqui da Simone e Simaria. Regime Fechado. Você já pensou esse negócio? Já ouviu essa música aqui? Já ouvi. Rapaz, é um negócio sério. Já pensou? Sério. Vamos ouvir juntos? Regime Fechado. Agora 5h51, Brasil. As coleguinhas mais amadas do Brasil. De você, tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução. Roubar um coração é caso sério. Sua sentença é viver na mesma cela que eu, já que nós dois estamos sendo acusados de adultério. Eu deixo esse cara, você larga essa mulher e a gente vai viver a vida como Deus quiser. Satisfação da nossa relação, condenados a viver, compartilhando o prazer na cela da nossa paixão. Fechado com

Já doeu, mas hoje não dói mais. Mas hoje não dói. 5h58. 97,5. Pedido da minha amiga Ângela. Ô Ângela, boa tarde pra você, viu? Os Barões da Pisadinha, esquema preferido. Da Pisadinha, vou me despedindo aqui com Tarde Máxima, mas não sairei não, que já já tem aquela noite gostosinha. Tarde Máxima, oferecimento, Faculdade 7, é muito mais que tecnologia. Odonto Company, bairro Vale Quem Tem, sorria que dá. Na cola de cada passo seu, Rádio CV Mais. Pessoal, pode ir se preparando, porque o maior passeio ciclístico do Brasil já tem data confirmada, hein? Pedalada do Bem 2022, dia 15 de maio, em Teresina. Um evento realizado pelo Armazém Paraíba e feito para todo mundo. Participe com toda a família e viva uma experiência única. Todas as informações de cobertura do evento você acompanha aqui na Cidade Verde, a transmissora oficial da Pedalada do Bem. É no dia 15 de maio, então fique ligado que vem muitas novidades por aí. Em breve teremos o lançamento, a abertura das inscrições e muitas surpresas para você. Siga arroba Pedalada do Bem Oficial nas redes sociais e fique por dentro do conteúdo exclusivo. Pedalada do Bem 2022. Bora pedalar? Se dopa! A Agora ficou mais fácil agendar seus serviços nas oficinas da Gelta Fiat. Baixe agora o aplicativo da Gelta Fiat, que está disponível na App Store e Play Store. Cadastre-se no app, cadastre seu carro ou sua frota veículos Fiat. Agende seus serviços no dia e horário de preferência e escolha a oficina Gelta Fiat mais próxima. Aguarde a nossa confirmação do agendamento e pronto! Compareça na nossa oficina no dia e horário agendado e deixe seu Fiat como novo. Baixe o app da Gelta e saiba como manter seu Fiat bem cuidado e protegido. Gelta Fiat, no trânsito sua responsabilidade salva vidas. Previsão do tempo, Rádio CV Mais. Durante todo o dia, pancadas de muita música no seu rádio. Temperatura é mínima pra tristeza e máxima pro alto astral. Eu olhei pra alguém na rua, se outra mão me deixou toda nua. Rajadas de boa música. 50% da culpa é minha. Precipitação de sucessos. 100%. Separação, romantizou que a gente fez no colchão. Mas seu orgulho forte não tá deixando a gente assumir, não. Só as melhores. CV Mais. O clima perfeito. CV Mais. Essa é a rádio. A Rastrear Veículos oferece serviços de rastreamento completo para monitorar seu carro ou moto por um preço que cabe no seu bolso. Em caso de roubo, você conta com nossa equipe atuando há 5 anos em Teresina. Solicite informações pelo WhatsApp 999077070. Com a Rastrear Veículos, você pode acompanhar a sua moto ou carro direto pelo aplicativo, na palma da sua mão. Tudo isso por mensalidades a partir de R$56,90. Rastrear Veículos. Seu veículo muito mais protegido. Tem alegria? Tem. Claro que tem. Então tem CV Mais. Já voltamos. Agora. Foi rapidaço. Boa noite. Boa noite, meu povo. Seja bem-vindo à noite da CV Mais. A gente é muito mais você. A noite é nossa. CV Aquela noite que é minha, que é sua, que é de todos nós, é aqui na nossa programação, na sua volta para casa, você que tá no trânsito agora, você curtindo a CV Mais na saída do trabalho, assim como tem muita gente que tá chegando no trabalho também curtindo a CV Mais. Para você uma ótima noite, para você, meu querido, minha querida, que está no conforto da sua casa, também ligado com a nossa programação, curtindo essa vibe da CV Mais, obrigado pela sua audiência. Para você que, assim como o meu amigo Demir Júnior, tá aqui de boa, relaxado, só pensando nos boletos, né, Demi Júnior? Se defenda. Não tem boleto homem desse, tem? Tem não, né? Mas como é que a gente relaxa pensando em boleto, hein? É porque a gente vai pegando a calculadora, calculando, vai relaxando, é tantos números. A última vez que eu fiz isso foi assim. Ah, é? É. Você relaxa. Você quer o meu pra se relaxar não, mais? Obrigado. Eu mando lá pra só que nem de buiar feijão, né? Você tá me devendo. Rapaz, não, vamos. Vamos cara, de buiar feijão, aí. Né? É, rapaz, é bom isso aí, cara. A galera. Você já sabe mais, você gosta de buiar feijão? Rapaz, tem uma coisa boa que é uma terapia, é de buiar feijão. Pois cara. É. Eu já tenho um trato com esse rapaz aqui da semana santa, vamos de buiar feijão. Isso, a gente já marcou de um dia lá na casa, lá no. Na casa do Franz, lá da casa do seu. Do seu auxílio e a dona Concita, oh. Eu ia falar seu Concita, ó. Seu auxílio e a dona Concita. Demais. Que eles têm lá um quintal que tem vários hectares, né? Você vai numa plantação de soja no sul do estado, ou você vai aqui no litoral piauí, você chega lá no mar, você não vê o fim, pois o quintal da casa do França é igual. Você não vê o fim do quintal, é, né? Tem vários vários hectares. Certo. E lá a gente vai colher esses feijões, né? Ou não? Já estão colhidos? Já estão guardadinhos. Ah, já estão lá no balde. Já estão separados. Bom, então a gente vai lá debulhar esses feijão e vamos lá fazer uma live, né? Debulhar esses feijão e contando conversar. História. Quer ver a nossa história. Cara. E é isso, cara. Aí, pra você que tá nesse clima de debulhar feijão tranquilão, eu convido a você agora a embarcar comigo neste comecinho de noite da CV Mais, curtindo só música. Aproveitando, você gosta mais do feijão? É em cima do arroz, de lado ou embaixo? Do nada o cara fala uma pergunta doida dessa. Como é que é a história aí do feijão? Você gosta mais do feijão em cima do arroz, embaixo do arroz ou de ladinho? De lado é bom. De lado é bom. Depois a gente mistura. É, dá certo. Do nada. Depois dessa, só ouvindo Calcinha Preta. 6:07, meu povo. Boa noite pra você. Com a CV Mais. Thank you.

matando saudade com Aviões do Forró. Essa é linda, Indecisão. Agora 6h20, boa noite pra você com a CV Mais. Deixa eu mandar um abraço para os nossos ouvintes maravilhosos curtindo essa noite comigo aqui na CV+. Para você que está chegando agora, boa noite, seja bem-vindo. Eu sou Francis Souza, muito prazer. Para você que ainda não me conhece, eu estou aqui na responsabilidade de deixar a sua noite ainda mais gostosa e agradável aqui na CV+. Você pode continuar mandando a sua mensagem no nosso WhatsApp 86999270740. 86999270740. O meu amigo Bernardo já tá ligado com a gente. Ô Bernardo, um abraço pra você, boa noite. Boa noite também pra Cíntia. Oi Cíntia, tá ligada com a CV+, no bairro Pirajá, aqui em Teresina. Tem o Elton, oi Elton, tá voltando pra casa. Ele disse que viajou, hein, com essa música aí do Aviões. Um abraço também pra Carol. O Carol tá ao lado aqui da Railene e da Michele. Muito obrigado pela sua participação, minha querida. Deixa eu ver quem mais tá por aqui. O Eduardo. Oi, Eduardo. Tudo certo, hein? O Eduardo é motorista de aplicativo. Tá curtindo também a CV+. Muito obrigado pela sua participação. Deixa eu atender mais um pedido, né? Pra dar tempo a atender todo mundo aqui na nossa programação. Tem um pedido aqui do Kelson. Zé Vaqueiro, meu mel. 6h22. Pra apaixonar o seu coração... Vem com Zé Vaqueiro. Fica comigo, meu mel. Tire o adeus das mãos. Não me entregue a solidão, meu mel, porque eu preciso. Ondas da CV Mais. Você nada de braçada. Paraíba, Paraíba, aqui tem. Olha só, pra você ligar com a CV Mais, deixa eu dar uma dica pra você. Pode ir se preparando, porque o maior passeio ciclístico do Brasil já tem data confirmada. Pedalada do Bem 2022. É dia 15 de maio, em Teresina. Um evento realizado pelo Armazém Paraíba e feito para todo mundo. Participe com toda a família e viva uma experiência única. Todas as informações e cobertura do evento você acompanha aqui na Cidade Verde, a emissora oficial do Pedalada do Bem. É no dia 15 de maio, então não fique de fora. agora, fique ligado que vem muitas novidades por aí. Em breve teremos o lançamento, abertura das inscrições e muitas surpresas para você. Siga a arroba Pedalada do Bem nas redes sociais e fique por dentro do conteúdo exclusivo para você. Pedalada do Bem 2022. Bora pedalar? Chegou a nova linha Fiat Argo 2022. Agora com mais itens de série em todas as versões e novidades incríveis de design. Central multimídia e o Connect de 7 polegadas. Câmera de ré. Keyless Entry and Go. Abre as portas e liga o motor do Argo sem você precisar tirar as chaves do bolso. Tração e estabilidade controladas automaticamente. E Hill Holder. Assistente de partidas em rampas. Novo Fiat Argo. Ainda mais robusto e aventureiro. Gelta Fiat. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Quem faz um consórcio na CN Motos sempre sai ganhando. Garanta sua moto sem juros e com dezenas de contemplações todo mês. Pop 110i a partir de R$ 152,00 por mês. Bros 160 a partir de R$ 289,00 mensais. E CB Twister a partir de R$ 323,00 por mês. Chama no Zap e conquiste sua Honda. CN Motos, você sempre sai ganhando. Estupidamente deliciosa de ouvir. Rádio CV Mais. Que delícia. Receitas que a família adora? No Paraíba tem tudo para deixar sua Páscoa deliciosa. Air Fryer 3,2 litros até 10 de R$ 39,90 sem juros. Forno elétrico 50 litros até 10 de R$ 65,90 sem juros. Conjunto de panelas 5 peças até 10 de R$ 22,90 sem juros. E muitas outras ofertas na loja em até 18 vezes. Tem Paraíba, tem tudo. Tem campeonato piauiense de futebol na TV Cidade Verde. Olha a chance perigosa. São 8 times em uma missão: levar o troféu. A emoção está de volta com o campeonato piauiense de futebol aqui na TV Cidade Verde. Oferecimento Jardins Leste 2. More no que é seu em 2022. De volta com o nosso Noite, com a nossa noite maravilhosa no CV Mais. Vem comigo, quarta-feira, 6 de abril de 2022. CV Mais, boa noite, CV Mais. Boa noite pra você com a CV Mais, ligar com a nossa programação, pra você ligar com a CV Mais do canal 5.3 também, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo em 97,5 no time do seu rádio, fazendo a sua alegria nessa noite. Pra você que tá chegando agora, que voz é essa? Sou eu, bebê, Francis Souza, muito prazer, é bom demais contar com a sua audiência. Algumas mensagens estão chegando aqui dos nossos ouvintes, nós estamos ainda corrigindo esse problema, né, equipe técnica, pra ver o que tá acontecendo aqui. Alguns áudios eu não estou conseguindo aqui reproduzir, mas deixa eu ouvir o que tá dando pra ouvir, né, por enquanto. E aí, gente? Aê, Francis Souza, é nóis. É nóis, meu brother. Vamos. Tamo junto e misturado. Boa noite, meu querido, tá ligado com a CV Mais, bom demais contar com você, tá? Aqui na nossa programação, o Alisson também tá mandando boa noite pro Kelson, pro Jonathan e pro Raimundinho. O Gilson tá mandando um beijo pra Cláudia, beijo, Cláudia. Um beijo também pra Renata, ligada com a CV Mais, muito obrigado, tá? Vamos lá, Demir Júnior, se apresente aqui pros ouvintes do 5.3 que estão chegando agora. Quem é você? Oi. Boa tarde, boa noite, né, boa já? Boa noite, né? Já. Que hora é essa? É, pai, é 6:30. 6:30 já, pontualmente. Eu já me embora. Por quê? Tá cedo. Não sei se eu tomo uma hoje. Que é isso, de novo. Você acha que não? Todo dia a dia. Não, eu tomei ontem. Ontem eu assisti o Flamengo. Eu acho que hoje eu vou ficar de boa. Dá um descanso pro seu fígado, rapaz. Hoje é quarta-feira ainda. Tô de boa. Se acalma. Hoje. Pra que essa pressa? Não. E te aguardo que, ó, pai, só que tem trabalho pra você, viu? Falta não, viu, meu amigo? Eu acho que eu vou já embora, se que apareça mais coisa. Não, vá não. Espera mais um pouquinho aí. Só Deus sabe que hora que eu saio daqui. Mas é isso, gente. Toda mudança, ela é um pouco complicada, né? É. E é isso, a gente tá aí no processo de mudança, estamos ajudando aqui, sabe que nós dois fazemos parte da equipe da Rádio Cidade Verde, mas nós somos do grupo Cidade Verde. Então, quando aparece assim uma coisa... De emergência. A gente se junta, né? Então, vamos lá, botar pra geral. O Francis tá aqui, não está lá hoje na Cidade Verde, onde ele costuma estar, né? Pra apresentar lá o Parada Musical, tá aqui no Tarde Máxima. Agora já é o... A Noite é Nossa. A Noite é Nossa, né? Então, é isso. O Francis Souza tá aí comandando A Noite é Nossa na CV+. Eu tô aqui ajudando ele, fazendo alguns reparos aqui pra isso. E a gente vai andando aí, aos poucos a gente vai

rapaz quer gostar de você. Olha o sambinha gostosíssimo da CV+, Gigantes do Samba, cheia de manias. Essa música foi pedida da Lara, tá ligada com a gente do bairro Bom Caminho, em ótima companhia de Bem com a Vida com a CV+. 6h41, não sai daí não, porque já já eu tô de volta. Tá ouvindo a CV+? Então, tira o pé do chão, porque aqui só tem musicão. E olha só, para você ligar com a CV+, atenção, pode ir se preparando, porque o maior passeio ciclístico do Brasil já tem data confirmada. Pedalada do Bem 2022, dia 15 de maio em Teresina, um evento realizado pelo Armazém Paraíba e feito para todo mundo. Participe com toda a família e viva uma experiência única. Todas as informações de cobertura do evento você acompanha aqui na Cidade Verde, a transmissora ao vivo. É o e oficial do Pedalada do Bem. É no dia 15 de maio. Então, fique ligado que vem muitas novidades por aí. Em breve, teremos o lançamento, abertura das inscrições e muitas surpresas, especialmente para você. Siga @ Pedalada do Bem Oficial nas redes sociais e fique por dentro do conteúdo exclusivo. Pedalada do Bem 2022. Bora pedalar? Os passeios em família e as viagens de trabalho agora serão mais divertidos com o novo Fiat Cronos. Design esportivo, faróis com assinatura em LED, ar-condicionado, porta-malas de 525 litros, acabamento interno e espaço entre os bancos para motorista e passageiros, controle de tração e estabilidade e uma motorização que dá show de performance e economia. Aproveite os descontos imperdíveis com descontos de fábrica para o Fiat Cronos. Gelta Fiat, no trânsito sua responsabilidade de salva vidas. Quem faz um consórcio na CN Motos sempre sai ganhando. Garanta sua moto sem juros e com dezenas de contemplações todo mês. Pop 110i a partir de R$152 por mês. Bros 160 a partir de R$289 mensais. E CB Twister a partir de R$323 por mês. Chama no Zap e conquiste sua Honda. CN Motos, você sempre sai ganhando. E aí, tá perdidaço? Se ache! Ouvindo a CV+. Só musicão mesmo. Opa, show! Você me deixa tonto zonzo, quase como louco de encantamento. De 1º a 30 de abril, o Teresina Shopping apresenta todo o talento de grandes artistas teresinenses no Festival Artes em Abril. Música, artes plásticas, fotografia, caricatura, arte santeira e dança. Uma imersão cultural em toda a teresinensidade que só existe aqui. Minha Teresina, não toco jamais. Agora 6h44, vem comigo, bebê. Esse é o som da CV+. A gente é muito mais você. A gente é muito mais você. Canta aí, vai. CV+. 6h44, deixa eu mandar um abraço para o meu grande amigo, um dos maiores cantores desse estado do Piauí, gigante mais do que ele, só o Rio Parnaíba, meu amigo Rondinelli Silva, autarquia, ligado com a gente, valeu Rondinelli, já já vou tocar sua música aqui, viu? Um abraço para você, meu querido, um abraço também super especial para Lauriene, oi Lauriene, um beijo no seu coração, um beijo também especial para Claudineia, oi Claudineia, beijo, obrigado pela recepção, um beijo também no coração da Jane e da Cláudia, ligados com a CV+, no Jockey, aqui em Teresina, um abraço também super especial pro meu amigo Miguel, ô Miguel, obrigado pela carona, viu, tá dentro do carro, curtindo a CV+, e ele pediu Mari Fernandes, Parada Louca. Saudade, a essa nessa hora, covardia é sacanagem. Vocês sabem, né? Sabe que eu não resisto, corro pra ficar contigo.